cistoscopia, por onde se vê a bexiga por dentro, e eu assisti o exame. O médico então me disse: a senhora está vendo? Sua bexiga está limpinha, não tem nada. Assim que saí dali, me ajoelhei no chão e falei: obrigada, Jesus, pela graça recebida. Obrigada, Maria, pela sua intercessão. E ao senhor, Padre Reginaldo, por não nos deixar fraquejar. Obrigada. Deus abençoe, querida. Um grande abraço a você que me escuta aqui em Curitiba pela Rádio Evangelizar. Deus seja louvado. Filhos, Bíblia aberta. Cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada. Ela é bálsamo para a vida, é alimento. É esperança, é promessa, é aliança. É fortaleza, é rocha viva, é sustento. E o texto de hoje, Lucas 9. 43 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam estas palavras, de modo que não alcançaram o seu sentido e tinham medo de lhe perguntar a respeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus corria um risco quando se tratava da forma de como os discípulos compreendiam a missão. O perigo dos apóstolos ficarem empolgados com a popularidade e achar que aquilo era a missão. De fato, o povo se maravilhava diante dos grandes feitos de Jesus. Jesus, por sua vez, tinha muito claro a missão e tinha os pés no chão. Não queria oferecer uma falsa esperança. Jesus sabia que o preço da fidelidade a Deus lhe custaria a vida. E ele sempre deixou muito claro isto aos apóstolos para que eles não se desvirtuasse. Jesus sempre os alertou que segui-lo era colocar a vida em risco. Nos dias e na história sempre foi assim. Lembremos de São Maximiliano Kolbe. Morreu num presídio, dando a vida por um pai de família. Pensemos, Madre Teresa de Calcutá. Pensemos mais, Mahatma Gandhi. Não era cristão, mas conquistou a liberdade da Índia pela paz. Pensemos, Chico Mendes. Pensemos em Irmã Doroteia, pensemos naqueles que deram sua vida. Aqui me vem que ninguém pode chegar a Jesus senão pela cruz. Ofereça a tua dor agora. Ofereça a tua cruz. Ofereça as tuas inquietações. Seguir Jesus é cada dia retomar a sua missão. mesmo que às vezes não o façamos por prazer, quase sempre nunca por prazer. A palavra vem e me sustenta. É a palavra que me sustenta. Mesmo a paz. Já deixou meu coração. Não quero que a ilusão me maltrate mais. Vitória é o que vem depois da cruz. Escutou? Ninguém há de condenar. Percebeu qual é a mensagem? Porque o teu amor toca. Vitória é o que vem depois. Às vezes nós achamos que a vitória não vem, mas a vitória pode não vir nos moldes que queremos, porque em Cristo somos salvos. Senhor Deus, eu quero nesse momento me unir a todos que estão em dor. A dor física, Senhor. A dor emocional. A dor de uma separação. A dor de uma decepção, que às vezes é pior. E é por isso, Senhor, que nós colocamos na Tua presença todas as graças e bênçãos do céu. Abençoai, Senhor, a água. Mandai teu arcanjo Gabriel, Rafael. Mandai teu arcanjo Miguel, Senhor. Que possam, de fato, fazer maravilhas em nossa vida. Eu clamo a vossa misericórdia, Senhor, neste sábado. Eu clamo a vossa misericórdia e a tua bênção sobre a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Senhor, que jamais desistamos. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.